conectando 95,3 FM para toda São Carlos e região. E em www.radio.fiscar.br para todo mundo. Começa agora, ao vivo, Independência ou Marte, o braço radiofônico do Ponto de Cultura Independência ou Marte, Conexões Solidárias, projeto cultural aqui da cidade de São Carlos, que busca difundir aí os conceitos da criação artística colaborativa em diversas plataformas e linguagens. Muito boa essa explicação para esse projeto, cara, legal. Bom, falando um pouco mais desse braço radiofônico, estamos na edição número 135, transmitindo ao vivo aqui na Rádio Fiscar, como eu falei no começo, em radio.fiscar.br, também no portal Fora do Eixo, em foradoeixo.org.br, onde o programa também é reprisado aí no meio da semana, a partir de quarta-feira. Além disso, mandar um salve aí para os queridos ouvintes dos outras reprises, né? Primeiro dos ouvintes do blog, os ouvintes da web rádio EBTK, ebtk.com.br, e o pessoal da rádio Rock Alive lá, rockalive.com.br, além da Rádio Software Livre também, parcerona, que transmite a gente, stream.softwarelivre.org, acesse lá. Além dos ouvintes aí da web rádio Rock Alive, mandar um salve especial pro Aldrin também, que sempre coloca o programa ali pra rodar na Rock Alive, que se disse um acompanhador de todas as edições, aí a gente manda um salve especial pra ele hoje. Já que a gente tá falando de transmissão, não podemos deixar de dar um alô e um tchauzinho aqui, de verdade mesmo, pros nossos espectadores, telespectadores aí que estão vendo a gente na Twitchcam. Qual que é o código ali da Twitchcam, Min? IHDV, creio eu. É isso mesmo. Twitchcam.com/IHDV. Acesse lá, quem tá escutando. A gente tá ao vivo ali, dando tchauzinho aqui pra câmera insistentemente várias vezes. Pra ter certeza. Quem tá escutando o programa em algum outro lugar aí na IBTK, no Rock Alive, no blog, na Rádio Software Livre, acessa lá o nosso blog, na verdade, independenciaomarte.blogspot.com. Além de toda a tracklist desse programa, aqui número 135, vai ter o link aí bem visível pro vídeo. Então você pode acompanhar a transmissão e a pré-produção, na verdade, inteira também do programa, já que a gente ficou aí desmistificando todo o processo desde as 8 horas da noite aqui desse dia 15 de março. É isso aí, para você que queira se comunicar com essa iniciativa multimídia, independenciaomarte@gmail.com é o nosso e-mail. E para quem está acompanhando aqui ao vivo e quiser interagir, como de costume, a gente está online no MSN da Rádio Fiscar, radiofiscar@hotmail.com. Além disso, a gente tem outros meios, como Orkut MySpace, né? Orkut Independência ou Marte, myspace.com/IndieOrMars, com as datas da discotecagem radiofônica, outro braço ainda deste polvo. Deste polvo multimídia. Oh, além disso, estamos no Twitter também, né? A gente falou da Twitchcam, mas IndieOrMars é o Twitter aqui deste projeto, sempre divulgando aí as vivências do processo que a gente vive aqui, as transmissões e outras bagunças por aí afora. E outros experimentalismos terceiro-mundistas. E o BG? Já, BG? Então anunciou, então levanta ele pra galera escutar a vibe que tá rolando aqui, ó. Ó. Ó. Uou. Peleco-peco. Bom, pra quem vai ficar com a gente no fundinho musical, né, background musical até o final do programa, é uma coletânea aí da Na Records. Parece até uma coisa gringa, né, mas na verdade não. É do Na Figueiredo, né, um grande pioneiro da música lá de Belém do Pará, que agrega em seu selo aí vários artistas regionais e misturando o passado e o futuro da música brasileira aí. Super interessante, essa é uma coletânea amazônica aí, e que vai ficar por todo o programa aqui, fazendo a vibe, né, do ambiente, tá gostoso, né? Tá bom, muito bom, muito bom. Tô, né? Feliz. Eu também. Então vamos pro primeiro bloco. Não, o que a gente vai ter de atrações pra galera? Pra galera, tá especial. Tá especial, hoje, tem que falar, como? Senão a galera não fica escutando até o final, tá ligado? Sim, não, senhor. Aprendeu? Então vamos lá. Programa hoje, além dos blocos, né, cuidadosamente selecionados de forma temática e bem humorada, vamos dar continuidade aí à nossa perene cobertura do projeto Compacto Rec, projeto de distribuição digital da rede colaborativa Circuito Fora do Eixo, que todos os meses aí disponibiliza para você um lançamento diferente no blog dos diversos coletivos de todo o Brasil. E hoje a gente vai estar divulgando aí o novo disco da banda Uganga, banda lá da cidade de Uberaba, em Minas Gerais, e recebendo a participação do Manu, vocalista, por telefone, falando aí sobre este lançamento. E logo no final do programa, o nosso brado retumbante é com o selo virtual Sinewave. Eles que são um site que disponibiliza vários discos e singles de vários artistas de post-rock, showgaze experimental. Não tava preparado. Não tava. Se prepara então, fica legal. Fica no ar. Menina. Bom, sonzeira, né? O final do programa, como sempre, mais experimental. O começo do programa também gostoso, sempre com seus toques aí. E o meio de bate-papo, né? Informacional. É, né? Na verdade, o programa nunca é rígido, né? Nunca tem um formato pronto assim, mas hoje é de certa forma, mais um formato mais clássico, digamos assim, com blocos temáticos, né? Entrevistas e tal, tudo mais. Vamos começar, então, com o primeiro bloco intitulado Nordestinos. Mais uma vez aí, Yasmina Selecta, ali falando, fazendo um pouco do apanhado da sua região aí, das suas origens. Tá prolífico o Nordeste cada vez mais. Prolífico demais. Manda bala. Bom, a gente começa então com o Mombojó, que lançou single novo, Casa Caiada, do disco Amigo do Tempo, que tá prometido faz muito tempo, na verdade, desde Amigo o começo. Amigo do Tempo. Amigo do Tempo. Desde o começo do ano passado eles estão aí falando desse disco. E agora parece que vai, esse ano. Eles lançaram esse single, Casa Caiada, que já tá tocando aqui na rádio e tal. O single foi lançado em setembro ou outubro do ano passado, foi, na verdade, né? E agora foi meio que relançado, assim, vários sites, o Na Agulha colocou, vários outros sites colocaram como meio que um relançamento, que eles estão chegando mais próximos do objetivo de lançar o disco. Uhum. Mas eles continuam produzindo outras coisas, tem aquele projeto Del Rey, de leituras do Roberto Carlos. É, não produz muito, né? É, eles estão, na verdade, estão produzindo o disco do banda Joseph Torton também, então, que tiveram por aqui recentemente. Que eles, na verdade, teoricamente já está finalizado tudo desse disco. Teve a produção de alguns amigos deles, o Dengue e o Pupilo também produziram, para variar um pouquinho, algumas músicas desse disco. E outras foram só eles mesmo. Então a gente vai escutar essa faixa Casa Caiada, que é bem massa, né? Sobre um bairro lá, eu acho que um bairro mais citado de Recife ali, né? Acho que tem uns milhões de músicas com tema de Casa Caiada. Tá aí a versão do Mombojó. Depois a gente vai escutar o Junior Black também, lá da Manguetown, né? Isso, lá de Pernambuco também. Ele que ficou conhecido fazendo parte da banda do DJ Dolores, fez várias turnês com o DJ Dolores no vocal, e agora tá lançando o primeiro disco solo dele, que chama RGB, e a gente vai escutar a faixa homônima. Tem várias participações. Homônima? Homônimo. Ah, tá. Tira esse chiclete da boca, então. É isso aí. Bom, mais uma curiosidade aqui do Junior Black, que a galera do Joseph Turton, citada pelo jovem aí, quando passou aqui por São Carlos há uns 15 dias atrás, já estavam com as músicas novas aí disponibilizadas, e um deles está fazendo shows aí junto com o Junior Black na banda também. Beleza, dando sequência aqui para esse bloco de quatro sons, né, como costuma acontecer. Vitor Pirralho e Unidade, grupo aí de Alagoas, que recentemente esteve aqui no programa, já no começo do ano, mas tem novidade na área lá, grupo Rap Repente, né, essa coisa de essa antropofagia nordestina aí, que gosta de misturar várias coisas. Interessantíssimo aí essa mistura, fusão, brazuca aí. E a gente vai escutar Abaporu Self-Service. A gente tá tocando eles de novo porque eles acabaram de lançar um segundo disco, chama Pau Brasil. Tem completo pra baixar na internet, pra quem quiser. E é interessante o Vitor Pirralho, que ele era um professor de literatura que se interessava bastante por Macunaíma, antropofagia, e resolveu fazer Repente, né? Yeah. E aí, tá isso aí. Da hora. Pra terminar, né, a banda de Sugestivo Nome do Solto, com a sugestiva música Fazendo a Cabeça. Com sugestivo clima reggae, raga e outras misturas dançantes, na verdade, do EP Maloqueiro High Society, um EP de nome bem instigante, prévia do álbum que deve sair ainda em 2009 pelo release, né? Mas deve sair esse ano aí, o álbum de Dudu Solto. Vamos escutar então Fazendo a Cabeça. Eles que são de Natal, né? Vale lembrar. Legal, já que o bloco é de nordestinos. Exatamente. Vamos de cada som. Lugar. Vamos de som, então. Aqui, Independência Marte pra vocês. Começando o bloco Nordeste Brasil. Escute diferente.

despojada, sujando um quadro à frente, mal ajustada, desfocando a sua mente. Invited me to go to the club to dance tonight. I said, alright, we're gonna fly on the rocks on the dance floor. And I'll grab her belt and I'll say, baby, suck on this, cause it's 100% grapefruit melt. Suck on this, cause it's 100% grapefruit melt. Yeah, yeah. Um traço escuro subi linha, forma indesejada. Expulgando dos monitores, mais um falso fantasma. Mexendo na função, altera-se o resultado. Visualizando natural, que já é sofisticado. Sinal de onda curta emite um feixe distante. Pro mundo todo, com a matriz desejada. Uma voz que a menina ainda dança enquanto o sinal pisca sua música maluca dentro de um martelo vermelho, verde e azul. Veja se não é. De cima pra baixo dá pra se ver, de tudo de baixo pra cima, no contraste mais a pura luz. Despojada, sujando um quadro à frente, mal ajustada, socando a sua mente. Ataque, copo d'água, tempestade. Em pleno desmantelo, apresento imunidade. Ameríndio quer espelho para a face da verdade. Filé é carne nobre na boutique do abate. Caeté não quer que sobre nem sequer um abate. Morte, um alarde para muitos, já foi tarde, para outros vira mártir, o cacique kamikaze. A cobra vai fumar e a onça beber água, e na oca vai entrar uma índia de anágua. Vai fazer striptease para seu abaporu, não adiantou o nome na boca do cururu. Ela quer monogamia, quer que ele se aquete, ele foge da monotonia, várias tribos pelo chat. Fogo e a fumaça. Do bicho preguiça só sobrou a carcaça. O fogo na floresta, que faz dela pasto. Faz naquela festa o gado virar churrasco. A flecha era espeto, a reserva era rancho. O índio era preto, agora brinca de branco. A flecha era espeto, a reserva era rancho. Índio, preto, branco. Ele mesmo se serve, nunca passa fome, assim que nós veve. Um receptor para minha parabólica, Camila, pitanga, batida com vodka. Tupi, Guarani, Paricá, Rapé, Pitu, Guaraná, Oxalá, Xequeté. Tupi, Guarani, Paricá, Rapé, Pitu, Guaraná, Oxalá, Xequeté. Não me diga que não vai, que não tá querendo mais. Eu vou deitar na rede e vou ligar minha TV. Não venha mais com essa, já não quero mais saber. Não vou passar a vida trabalhando pra você. Dinheiro é bom, mas não é tudo não. Não vou levar a vida como a vida de cão. Trabalho o ano inteiro, não tem nenhum tostão. Vou deixar dessa vida e procurar satisfação. Sair à noite e por aí. Vou tomar um ar, me divertir. Eu tenho fogo. Andando pelas ruas, só assim eu sou mais um. Andando pelas ruas, só assim eu sou mais um. Andando pelo mundo, sou um cidadão comum. Andando pelas ruas, só assim eu sou mais um. Andando pelo mundo, sou um cidadão comum. Vou procurar mudar, fazendo a cabeça. Vou procurar mudar, fazendo a cabeça. Independência ou morte. Programa Independência ou Marte, de volta. Fazendo a sua cabeça, fazendo a sua cabeça do solto, antes Vitor Pirralho, Unidade, antes Junior Black, começamos com Mon Bojó, esse bloco nordestino aqui, né, edição número 135, começando alto astral demais, divulgando excessivamente na internet, aí pra quem tá vendo ao vivo, divulgue para seus amigos e tudo mais, salve para todos os ouvintes da reprise, como já falamos outras vezes. Mas o programa continua, muito sonzeira boa pela frente, esse é o foco, essa é a missão que teremos agora, querida Yasmin. Você que me diga, meu querido jovem. Eu digo, deixa eu dizer. Então diga, meu amigão querido, Felipe. Bom, continuando aqui depois deste bloco nordestino, putão brasileiro, a gente vai dando sequência, né, como sempre prisando aí pelo experimentalismo e pela recombinação sonora, mais uma vez, fazendo um bloco aqui... um bloco com músicas construídas a partir de samples, de amostras sonoras disponibilizadas em Creative Commons, e a gente começa rolando um som aí do parceiro Zé Guila, né, também conhecido aí pelos seus trabalhos na bateria da banda Malditas Ovelhas. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de fazer uma reunião com ele, e ele falou que vem se dedicando bastante aí à produção de bases, está até fazendo umas rimas aí, em breve deve estar com algumas novidades, mas por enquanto a gente confere aí uma faixa que se chama A Natureza Espera, que ele produziu a partir aí de uma música do Lucas Santana, remix do Zé Guila para essa faixa. Legal, né? A ideia do Creative Commons, né? Como... acho que faltou só uma pequena explicaçãozinha no começo, para quem não tá ligado, né? Sempre a revisão dos direitos autorais aí, novas... potencializando a criação artística, novas maneiras de se fazer as coisas acontecerem. Então, o Lucas Santana, por exemplo, ele disponibilizou o disco, né? Pra remix e tudo mais, e é isso que a gente vai escutar, A Natureza Espera. Bom, driblando aqui meus companheiros de programa que ficam me zoando aqui nos bastidores, eu anuncio o segundo som, que é o Lavoura, com sua Sussuarana Lo-Fi Adventures. O Lavoura, que é um grupo que se formou no interior paulista, na verdade, mas que se sedia na capital. E é legal que eles também, todo o trabalho deles é bem nessa concepção, né, de copyleft, de código aberto, sempre produzindo muito remix, fazendo muita coisa diferente. E essa música, segundo eles mesmos, é uma releitura do disco do Apollo 9 numa concepção mais afrofuturista. Então, sonzeira pra rolar aí. O que a gente vai ter, Yasmin? Que você tá fazendo umas caretas aí? Tá tudo certo aí? Tô passando mal? O que a gente vai ter, Yasmin? Fala pra gente. A gente vai ter agora um remix do Menegão e os Seletores de Frequência. Remix do Roger Moore. Diga mais. O Roger Moore é um cara, um DJ que faz vários remixes interessantes. É um cara que usa e abusa aí do Overmixer, né? Que é o portal do Creative Commons no Brasil. Quem quiser saber mais, procura aí Overmixer na internet, ou Creative Commons, ou CC Mixer. Aí portais que liberam as faixas abertas, né? Todos os instrumentos separados para você recriar e refazer as músicas. O Roger Moore é um cara que aproveita bastante desses. E essa música funk até o caroço, né? Como a Yasmin disse, um remix do Benegão Seletores de Frequência, que ele batizou de 007 Remix, né, o Roger Moore. Muito bom. Pra fechar esse bloco de remixes aí com, a partir de materiais disponibilizados em Creative Commons, a gente confere um som do Mr. Flanix, também conhecido como Flanício. Primeiro contato que a gente fez com ele aí foi para divulgar os trabalhos do selo dele, o Psicotropicodelia Records. E essa faixa que a gente vai conferir agora é a faixa Sério, que ele produziu a partir do material disponibilizado da gravação do Mamelo Sound System e do Elo da Corrente aqui na Rádio Fiscar, nos, né, saudosos tempos do concurso Recombinação de 2008. É, né, produção que foi feita aqui, né, Elo da Corrente, Mamelo Sound System, parceiros, cantando, tocando junto aqui, sessão aberta, o cara pegou, remixou, deixou mais pesado aí. Então essa é a missão desse bloco aqui, é a lição, experimente as músicas, repense a maneira de fazer, disponibilizar e criar. Creative Commons, bloquinho Independência Marte. Começando com Zé Guila, Natureza Espera, escute diferente aí. Thank you. Agora é o que eu vejo. gente dançando. Independência! Bombarde! É isso aí, Independência ou Marte ao vivo aqui no ar, né? Quem tá escutando segunda-feira de noite, transmitindo ao vivo também aqui na Twitchcam. Mais um tchauzinho pros ouvintes, pros espectadores aí. A gente acabou de escutar o segundo bloco, né? Voltado pro Creative Commons, né? Remixing Creative Commons, novas maneiras de criação e disponibilização dos sons. A gente escutou então o remix do Flanix pro sério do Mamelo Sound System Elo da Corrente, Roger Moore com remix pra Benegão Seletores de Frequência, Lavoura pra remix pro Apollo 9 e o Zé Guila aqui de San Cavaice fazendo remix pro Lucas Santana. Lembrando mais uma vez a promoção, na verdade a gente já falou pros espectadores aqui, mas não falou pros ouvintes. Estamos com uma promoção aqui pra quem tá escutando o programa ao vivo aqui na segunda-feira. Quem anunciar, né, no meio, final do programa, em algum momento a gente vai falar valendo a promoção, e daí nesse momento que a gente fala valendo a promoção é pra tuitar o nome do programa, que já virou, que é um quadro do programa, né, de bandas ao vivo, que já virou um SMD, né, um CD, né, de uma coletânea de artistas tocando aqui, versões exclusivas e tal, essa coisa que só a Rádio Fiscar faz. Então quem, no momento que a gente falar, vai preparando, vai pesquisando, quem não conhece aí e tal, e vai ganhar um SMD de mesmo nome, né. Na verdade já teve essa coletânea, a primeira edição, né, então na hora que a gente anunciar, tuita aí. Valendo! Que... Não, agora não, agora não, não. Foi, como que chama? Piada. Alarme piada. Falso. Alarme falso. Bom, vamos continuar o programa aqui então. Daqui a pouquinho tem ligação aí pra galera do Ganga pra falar sobre o Compacto Rec, né? Disso que eles acabaram de lançar aí, né? Dentro desse projeto Compacto Rec. Por enquanto vamos de mais psicodelia, experimentações e doideiras em geral, né, Mim? É isso aí. Um bloco que junta algumas coisas de vários lugares aí. Começando com a música nova do Mama Cadela. Muito explicativo. Não muito. Ah, psicodelia doideira, né? Não é muito explicativo. Tem todo também. Lugar, toda hora, de diversas maneiras, né? Bom, a gente começa ouvindo a música nova do Mama Cadela, que tá prometendo disco novo faz tempo. Tá pronto, eles estão pra lançar. E o nome é Geração Espontânea. Tem três músicas do disco já pra ouvir lá no tramavirtual.com.br. E tem essa Rancho Carroção pra baixar lá, pra quem quiser sacar melhor. Mama Cadela, banda de São Paulo aí. Voltado para experimentações sonoras, muitas colagens, climas em geral, né? Bem down tempo, sei lá, paisagens sonoras e texturas bem interessantíssimas, né? Eles vão lançar esse disco em vinil também, uma edição em vinil limitada. Legal, legal. Fino. Uma pequena observação aqui sobre eles vão lançar em vinil, bastante gente, né, voltando a lançar música brasileira em discos de vinil, graças aí à ressurreição da Polisson, revolucionando aí novamente o cenário da distribuição e devolvendo o vinil para a realidade. Salve a Polisson, já que a gente tá falando um monte de Twitter hoje aí, vale a pena seguir eles, @polisson com Y, e ficar a par das novidades. Na sequência a gente se conecta novamente com o Nordeste, lá pra Recife, dessa vez pra entrar na Galáxia 2001 de Domingos. Na verdade a gente rolou aqui ele recentemente, né, com um som bem doido também no bloco experimental, mas ele tem lançamento novo, né, novidade na área, e vale a pena então trazer de novo aqui, né, galera que tá fazendo coisa nova, atualizando, dando F5, aí a gente faz isso aqui no programa também. Isso, o nome é Galáxia 2001 Futuro, nome da música, eles que são de Recife. Ele, né, na verdade, ele é um produtor aí. É One Man Band, vários One Man Bands aí. É, não, ele produz muita coisa em casa, né, é. Assim, home studio mesmo, produções... Aquela conexão com outros universos sem sair de seu próprio quarto, assim, né? Bem interessante. E a gente finaliza com... Não, você falou, tem mais duas. Tem mais duas, desculpa. Isso. Então... Vai na fé aí com o Eduardo Politzer. Eduardo Politzer, cara do Rio de Janeiro aí, mais experimentalismo caseiro, que, como ele mesmo diz no release, tudo aqui é feito nas mais rígidas especificações da tosqueira. Placa de som onboard e essas outras coisas que dão um ruído, assim, sensacional, que ninguém tem coragem de colocar no rádio, a não ser a gente, né? Então fica aí a especificidade do programa, sempre trazendo essas essas coisinhas, né, que pra lá de inovadoras, experimentais. É, o nome da música é Sombras Azuis, eu gostei desse nome, Sombras legal, Azuis. Né? E pra finalizar, o Eu Matheus, ele que é lá da Bahia, um ano mais velho que eu, 22 para 23 anos. Nossa, que menina. Tá pra lançar. É porque eu falei isso por causa que o disco dele, que ele que tem essa música que a gente vai escutar, o nome é Eu 1987. Você é de 88? Eu sou. Sou de 86, o filho de 85. Oh, yeah! Então. Vou morrer, né? Ele que, na verdade, ele é bem o do-it-yourself também, faz tudo sozinho em casa. Já tem 3 discos lançados, assim, um em 2008, um em 2009, mais um em 2010 e tá pra lançar esse novo. Tem tudo pra baixar no MySpace, myspace.com/eumateus com TH. E é bem malucão, bem malucão. Essa música... O estilo que ele fala é fisionomia do espírito, né? É. Bom. E a gente vai escutar, a faixa chama Deus. Nossa Senhora. Deus. Nossa Senhora. Vamos de som, então, aqui, Independência e o Mate, antecipando um pouco das experimentações aqui já pro meio do programa. Escute diferente, Mama Cadela agora. Thank you. Resistência, combate! De volta, Independência ou Marte, depois de um bloco de experimentações. Hoje já tivemos Creative Commons, Nordestinos, e vamos dando sequência aqui com as atrações que foram divulgadas como especiais no programa de hoje. Não, segura a vinheta. Ainda não temos vinheta para esse quadro, mas esse quadro... Eu tava fazendo o quê? A gente faz umas gesticulações aqui que nos exageradas. A gente não tem vinheta pra esse quadro ainda, demorou, vamos fazer. A gente faz. Mas é um quadro que a gente faz mensal aqui, acompanhando os lançamentos do Compacto Rec, o lançamento integrado do Circuito Fora do Eixo. E agora acabou de lançar, né, essa semana. Semana passada, na verdade, mas consolidando agora no programa o lançamento. O CD da banda Uganga, Caos, Karma, Conceito. Minha ligação caiu, na verdade, né? Já ouviu o clássico Tu. Vamos falar um pouco sobre o Compacto Rec, então. Quem tá acompanhando o Twitch tá vendo que a Yasmin tá correndo pra ligar aqui, né? A gente vai falar com o Manu, vocalista da banda Uganga. Vamos falar, então, um pouco sobre o Compacto Rec. Bom, o Compacto Rec é um projeto aí de lançamentos em rede, né? Realizado pela rede Circuito Fora do Eixo. E aí todos os meses, né, um novo artista tem o seu material disponibilizado, né, a matriz, a sede do projeto é o blog compactorec.wordpress.com, mas além disso você encontra, né, os discos disponíveis para download nos blogs aí dos diversos coletivos que fazem parte do Circuito Fora do Eixo. Me arriscando aqui a uma rápida retrospectiva. Nossa senhora, vamos botar a memória em jogo. Dos discos que já foram lançados pelo projeto Compacto Rec. A gente tem o A Passeio, do Porcas Borboletas, o disco Zebra, do Johnny Sucks, lá de Goiânia. O Rinoceronte lançou um EP, né, homônimo, no ano passado também. Linha Dura, com o Chape Cruz, já foi um dos artistas que lançou. Boda de Ciro, com Strange. Nevilton, com Pressuposto EP, que foi o último. E agora a gente tem aí o Ganga. Lançando o Caos, Karma, Conceito. Agora na linha, sim... Faz aqueles barulhos. Precisa arrumar um sample pra esse momento. Na linha aí, Manu tá na linha. Solta o grito aí, solta o berro, irmão. Salve. É, a gente tá fazendo uma introdução aqui do Compacto Rec e, na verdade, começando a falar, né, sobre o lançamento integrado que tá acontecendo agora. Terceiro disco do Ganga. Eu acho que antes de falar mais especificamente sobre o disco, todo o conceito, toda a aura em torno desse novo lançamento, é legal resgatar um pouco dessa história já da banda, né? Banda já antiga aí do Triângulo Mineiro, da região do Triângulo Mineiro e tal. E agora se firmando cada vez mais, não só dentro do Circuito Fora do Eixo, mas desbravando aí, lançando o Fora do Eixo Extremo e outras iniciativas super interessantes, né? Pode crer. É, cara, nós temos aí 16 anos na estrada, né, velho? Da primeira formação, somente eu permaneço ainda, mas a formação que tá hoje em dia... Tá junto há uns 10 anos já, com exceção do Thiago, que entrou há pouco tempo, mas que já somou legal com a banda também. Diria que essa formação aí tá estabilizada há 10 anos. Lançamos aí duas demos, né? Dois CDs, o terceiro agora o volume 3, e estamos na estrada desde então, divulgando o nosso som aí. Legal. Fala mais do terceiro CD acabou de ser lançado, né? Caos, Karma, Conceito. É legal, né? Traz já, no próprio nome já sugere algumas coisas, assim. Quando você para escutar o disco, tem toda uma concepção mesmo, assim, né? De introdução, algumas... Cada música tem, sei lá, umas vinhetas, umas outras coisas também que introduzem a sonoridade. É, sei lá, né? Tem... aprofunda, né, dentro do perfil de vocês, dentro do, sei lá, da identidade de vocês, assim. Queria que você falasse um pouco mais a fundo mesmo sobre essa parte de composição, criação e tal. Sobre a narratividade do álbum. Pode crer. Cara, eu acho assim, esse disco, apesar de não ser propriamente conceitual, ele gira em torno de visões do mundo atual, assim, de questionamentos nossos, e também tem uma relação muito grande com o número 3, por ser o nosso terceiro disco, e a gente meio que trabalhar com três coisas, que são metal, hardcore e o dub, e a banda C de 93, e aí, se eu me aprofundar aqui, eu acho que eu vou ficar até meio chato, mas assim, porque a peça que a gente gosta também é que cada um interprete de uma maneira. Mas o Gandhi sempre teve alguns temas recorrentes, tipo respeito à natureza, à individualidade de pensamento e tipo, sempre falamos contra qualquer tipo de intolerância. E esses temas, diria assim, continuam presentes, mas a gente foi para outros lados também. Tem letras mais ficcionais, que nem o Primeiro Inquilino, e outras coisas mais na cara, mais punk rock mesmo, mas a gente sempre trabalhou nessa linha de temática aí, pegando um pouco o lado espiritual, misturando com dúvidas e questionamentos do mundo material aí, a gente sempre trabalhou mais para esse lado. Legal, man. Cara, falar um pouco mais dessa... Tem todo um lançamento integrado que é o Fora do Show Extremo, né? Que teve eventos simultâneos acontecendo em todo o país no último final de semana também. E é considerado aí o primeiro lançamento mesmo, né? Também o disco Caos Calma Conceito, o primeiro lançamento oficial e tal. Eu queria que você falasse, junto com isso, né? Toda essa relação com o Circuito Fora do Eixo, também com outras parcerias que vocês têm, né? De relação com a gringa, sei lá, e outros links que vocês já criaram aqui dentro do país, tocando em outros festivais e tudo mais. Cara, a gente, no caso do Gama, nós travamos o contato com a parada do Fora do Eixo, tudo por intermédio do pessoal do Goma, de Berlândia, que é inclusive um dos selos aí que fez a parceria para sair do CD. E a partir de lá fomos vendo o que está rolando na cena mesmo. Galera de Goiânia também sempre trazia muita informação aí para a região aqui do Triângulo, no que diz respeito à questão do Fora do Eixo e dos festivais e tudo. E a gente sempre está a fim de somar, começando a colaborar com os caras da Uberlândia, veio a parceria. Aí quando pintou esse lance do braço do Fora do Eixo ao Extremo aí, a galera resolveu colocar o Gango como talvez a primeira banda a ser divulgada aí, de várias outras que virão. E pra gente foi uma honra, foi uma tremenda honra mesmo, cara. A gente não nega que faz um som mais pesado, que a gente navega, digamos assim, nesses mares aí do som pesado, mas também a gente soma com qualquer outro estilo. Aqui no Gango não tem nenhum tipo de radicalismo ou de segmentar ideias e tribos e subdivisões, nada disso. A gente tá, todo mundo aqui tem a cabeça aberta para vários tipos de música. E, pô, isso pra mim teve muito a ver com o perfil do Fora do Eixo, que foge um pouco daquela coisa mais clichê de trabalhar uma imagem, sei lá. E aí, voltando à questão dos selos, cara, a gente tem, além do Goma Discos, né, representado aí pelo Agner, que é o braço no Fora do Eixo ao Extremo. Estamos com a Incêndio, que na verdade é o primeiro selo da banda mesmo, que continua fazendo parte da correria. Fechamos com a Free Mind, que é um selo que trabalha muito bem no Brasil aqui, principalmente no segmento mais de heavy metal, de metal extremo e outras coisas. Os caras também fizeram uma parceria legal. E para Portugal, e no caso para a Europa, a gente fechou com a Metal Soldiers, que na verdade é um cara que eu correspondia com ele quando, nos anos 80 ainda, por carta. A gente nunca se falou pessoalmente, mas já se conhece de ideia assim desde, sei lá, 87, 88. Então, cara, assim, não teve nem dúvida se quanto à credibilidade ou qualquer coisa. O cara é parceirão, já tá trabalhando para levar a gente lá pra gringa agora em setembro, já estamos com questionando as datas aí. O Wellington também, que é do som do Dharma, dá uma força pra gente nessa parte de correria, de empresariamento da banda aí. Antes de tudo é um amigo também. E, cara, fora isso, nós temos um, digamos assim, um coletivo informal aqui de várias bandas se ajudando também, e quase todas já envolvidas de uma maneira ou de outra com o lado do Fora do Eixo. Tá claro pra região do Triângulo Mineiro aqui que essa parada aqui só veio pra somar, e tamo junto pra somar o tanto que for. Legal, tamo aqui juntos somando também, né? Tamo juntos somando aqui na nossa parte com a divulgação do trampo aqui. Cara, então, você falou um pouco da diversidade, né, dessa coisa de... Vocês têm um segmento, de certa forma, uma identidade, mas aberto para outros lados. Isso dá para sacar, por exemplo, na introdução de vocês, com a cítara, com outros lados, com scratch durante algumas músicas, sei lá, outras viagens assim. Acho que uma maneira mais legal de falar sobre as músicas é já começando a anunciar o que a gente vai escutar na sequência. Que a gente separou, você mesmo indicou algumas músicas, a gente separou outras aqui. Só para contextualizar os ouvintes e você mesmo também, a gente vai começar com a introdução, né, Cita, depois a gente escuta Fronteiras, os meus velhos olhos. Depois a gente escuta a introduçãozinha de aquele dois rádio, né? Aquela introdução pra música sequente encruzilhada. Dá uma contextualizada na galera que a gente vai rolar uma sequência aqui. Pode crer. Então, flambando os meus velhos olhos de chegar o mal e encruzilhada. Desculpa, que... Alô? Oi. Tamo, tá, agora sim. É, pode ser, então. É, encruzilhada, cara, foi um dos primeiros sons que a gente fez aí pra esse CD. É uma faixa bem na cara mesmo, bem crossover, assim, tem uma pegada anos 80 forte, influências de bandas que a gente gosta pra caramba, como Megs e alguma coisa do metal mineiro antigo também. É um som bem na cara, a gente fez ainda quando meu irmão, o batera, tava na Austrália. Mandar umas ideias pra ele pro MP3 e foi todo mundo trabalhando, a gente aqui, ele lá, e saiu esse som aí. Meus velhos olhos, que é, pô, eu diria que é o pesadelo dos puristas, né, cara, que nessa a gente vai de extremos mesmo, porque tem um lance mais de dub no meio e a música é quase toda um trash. E pra mim é uma das músicas mais legais do CD. Eu particularmente gosto muito desse som. E eu acho que não sou só eu, porque a galera tem falado muito dessa música também. A gente está muito satisfeito com o retorno para o CD e em particular para esse som. E Encruzilhada, cara, é uma música que tem a participação forte do Vogel, né, que é o, no caso, o Eremita, que é o DJ que participa do CD. Ele não é da banda, mas está em turnê com a gente aí, no projeto solo dele. A gente sempre que pode estar junto. Ele faz uma rima nesse som, ainda faz um scratch, e a música começa com uma simulação do programa do Totói, que é um cara muito clássico aqui da região também, é um cara que tem um selo e trabalha com, principalmente focado no hip hop, e sempre deu uma força pro Ganga. Eu acho que até, falando do lance da diversidade que você citou aí, isso é legal, porque a gente tem espaço em esquemas de metal extremo, death, black, temos espaço na cena hardcore, stay-ed ou não stay-ed, sempre a galera chama a gente, estamos tocando junto e respeitando as diferenças, e temos espaço também em segmentos universitários, como a gente pega em esquemas com Porcas, Borboletas e outras bandas que tem um outro tipo de público, e pô, 90% das vezes, diria, pra não falar 100, a gente é super bem recebido, cara. Eu acho que um pouco por causa da nossa conduta também, de respeito com todo mundo, de pregar isso aí, de não querer apontar o dedo na cara de ninguém, pagar de senhor da verdade, sei lá. E em outro lado, seria o lado musical mesmo, que a gente mistura alguns estilos que a gente realmente conhece e realmente é influenciado de uma maneira que, né, eu creio eu que não sou falsa, forçada, sei lá. Do caralho, man. Valeu a participação, cara. Satisfação total, conexão aí. Até a próxima. É uma honra pra gente aqui no Triangulão aqui, cara, fazer parte da parada. Sempre que vocês precisarem da gente, pode contar. Estamos com o Paz nos Vazios aqui, que é o Zine, tem uma banda e mais uma porrada de banda, uma cena forte aqui. Tamo junto, tamo pra somar. Tamo do lado aqui, só pegar a Anguera, mano. Certeza, vamos curtir o som no rádio aí, daqui a pouco, em breve, ao vivo em São Carlos. Se tudo der certo. Legal, valeu. Animal. É nóis. Retomando então, a gente começa com Cita, né, introdução, depois Fronteiras, Meus Velhos Olhos, To Radio, introdução, e finaliza com Encruzilhada aqui, Compacto Rec, O Ganga, Caos Karma, Conceito, Independência ou Marte. Escute diferente. vamos lá, rádio. Funciona. E quase. Antes do verso aí. É que eu curti mesmo. 96.0, clássico. Puta que pariu. 107. Bora, né? 96.2. Aqui, ó. Aê. E uma música do meu grupo, Tretas à Parte, Feito Estufa. Essa música eu quero dedicar pra galera aí da Carburação, tá ligado? Por falar aí, galera da Carburação, tô aqui com meu parceiro Puff, que veio aqui fazer uma visita pra gente, trazer uma pérola aqui repentina. Fala pra gente aí dessa pérola, Pufana. Galera lá do Ganga tava lá finalizando o CD lá em Brasília, mandou uma faixa pronta. A faixa se chama Encruzilhada, do CD volume 3. Cara, deixa cair que o bagulho tá muito louco. Independência ou Marte, de volta. Esse foi nosso bloco aí, divulgando o lançamento do disco Caos Karma Conceito, né? Terceiro álbum da banda Uberabense e o Ganga, que é também um novo projeto lançado pelo Compacto Rec. Se você curtiu os sons aí, tá tudo disponibilizado na faixa para download na internet. É só acessar compactorec.wordpress.com ou qualquer blog de qualquer coletivo do Circuito Fora do Eixo, que logo na cara você já vai encontrar um banner ali indicando os caminhos para fazer este download. E agora... Agora, calma, antes de vinheta, anunciar pra galera... Tava na promoção, para de fazer careta aí, pelo amor de Deus. Momento sério, anunciando a promoção agora. A gente falou pra galera se preparando aí, estudando e, sei lá, revendo os conceitos aí. Tava lendo a promoção, quem acertar o nome do bloco do programa, barra projeto da UFSCar, da Rádio UFSCar, né, que tem a coletânea número 1 lançado, né, com as bandas ao vivo, ganha esse SMD, né, primeira coletânea do SMD. Vai sair o segundo volume esse ano. Tem o primeiro volume lançado em 2008. Então quem twittar @IndyOrMars com o nome deste quadro ganha este SMD, então valendo agora, promoção. E o chaveiro? E o chaveirinho. Ah, que ganha esse CD, gente, ganha esse CD aqui, ó. Esse SMD aqui. A camisa tá minha. Mas... bom, valendo então. Um mês já. Tá, não, tá. A gente vai ver no intervalo quem mandou primeiro, o tweeting aí. E agora sim pode soltar a vinheta. Quadro Brado Retumbante, voltado aí para as principais iniciativas da cena independente, os mais diversos segmentos e outras coletividades por aí. E vamos, antes de chamar nosso convidado por telefone, mais uma vez por telefone, conectando-se diretamente de São Paulo, capital, acho que é legal a gente relembrar um pouco como chegou a esse Brado Retumbante, através das pesquisas de Yasmin Miller. A gente já conhecia, na verdade, o site Synewave, aí voltado para experimentos rock, post-rock, showgaze e outras coisas, mas Yasmin estava coletando novos sons, até que deparamos com o selo e agora estamos com o Elson Freitas na linha, não é não? É isso aí. Vamos falar logo com ele, só pra ele não se perder. E aí, Elson? Fala aí, pessoal, beleza? Beleza. Eba. Tudo bom? Então, a gente conhece o site já faz um tempinho, por meio de alguns sons bem legais que a gente conheceu por meio do próprio signwave.com.br. De onde que veio essa iniciativa aí, essa ideia própria? Bom... a gente começou com o site, com o selo, em 2008, foi na metade de 2008, que quando eu e o meu sócio, que é o Luiz Freitas, a gente tocava em bandas, assim, eu toco na Herald Land, ele tocava na Grey Strawberries, a gente sempre tocava, fazia shows juntos, e a gente viu que tinha bastante bandas boas que podiam tocar com a gente, que a gente podia fazer criar uma cena mesmo aqui. Não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, mais voltado para esse estilo de música mais experimental, mais post-rock e tal. Que a gente via que não tinha muito espaço na mídia, até hoje não tem espaço muito grande na mídia. Então a gente começou a pesquisar, tanto no MySpace quanto no Trama Virtual, a gente começou a conhecer cada vez mais bandas e a gente viu uma oportunidade aí de ajudar todo mundo, de juntar todo mundo numa cena, num grupo e começar a fazer alguma coisa junto. Aí a gente pensou em criar um selo virtual, que eu já acompanhava outros selos virtuais na época, mais voltados para post-rock também. A gente pensou, discutiu, trocou ideia e falou, pô, vamos ver onde que vai virar, né? Que vai dar, né, nessa conversa toda. A gente pegou, criou o site em 2008 e estamos aí até hoje, lançando trabalho sempre, crescendo bastante, né? Massa, mas faz quanto tempo que vocês estão com o site no ar mesmo? Desde 2008, desde julho, agosto de 2008. Ele vai fazer daqui a pouco, faz 2 anos já. Legal que quem acompanha dá pra sacar que ele é bem atualizado, assim, né? Sempre com muito lançamento, né? Bem garimpando mesmo, assim, os artistas. Tem uma relação de artistas também que já são meio mais da casa, digamos assim, né? Como funciona como uma label, né? Um selo, assim. Queria que você contasse, sim, um pouco mais dessa relação mesmo, né? Dos sons que estão pra lá, que dão muita coisa pra baixar, muito lançamento, muitos links, sim, né? Que a gente via também que muitas bandas acabavam lançando por conta própria os trabalhos e que a divulgação acabava sendo pequena, então era uma coisa meio descentralizada. Então a gente viu que se a gente lançasse um selo desse, a gente podia ajudar a centralizar a informação, então todo mundo que entrasse num site só podia baixar um disco já sabendo que seguia um certo estilo que a gente gosta, tal. Tá? Então vale a pena a gente fazer esse esforço de descentralização de informação num site só que ajudava todo mundo a divulgar todas as bandas, né? Então essa foi a principal motivação da gente ter criado. Legal. E tem colaboradores de todo o país, né? Não só no gerenciamento do site, mas assim, produzindo conteúdo mesmo. Sempre tem. É legal, né, que a gente tava conversando antes por telefone, você falando que tem gente tudo quanto é canto. 4 cantos do país, né, sendo bem clichê pra falar assim, dessa colaborando e somando dentro desse perfil de som, né, dentro dessa é difícil falar em gênero, né, mas desse segmento, de certa forma, né, da música experimental, do showgaze. Na verdade, não propriamente conteúdo, é mais de artistas que mandam trabalho pra gente, né, então tem bandas de várias cidades, vários estados do Brasil que mandam trabalho pra gente, a gente ouve, analisa e lança, mas o conteúdo próprio do site mesmo acaba sendo gerenciado por mim e pelo Luiz, né, que é o sócio do selo. Legal, legal, legal. E a gente procura também estender, não só fazendo o lançamento em si do álbum em MP3, a gente gosta de fazer alguma coisa a mais. Então a gente sempre costuma fazer entrevista com as bandas que a gente lança, fazer podcasts, fazer promover mixtapes, onde a gente toca bastante coisas internacionais e artistas nossos para mesclar junto, assim. Então a gente gosta de fazer outras ações para ajudar a divulgar esses trabalhos. Legal, legal. Pra, voltando a divulgar mais uma vez, cinewave.com.br, né? Cinewave, né? Em bom português, cinewave.com.br. Eu acho que é legal também o trabalho de coletâneas e outras coisas que a gente tem, inclusive de lá que a gente tirou alguns sons, né? Pra rolar. Isso, aqui. A gente baixou os best-offs que vocês fizeram de 2009, tanto volume 1, quanto 2, quanto 3. Tem várias coisas bem diferentes, né? Não é só no showgaze, nem só no rock. Tem algumas bandas que são bem experimental, mais clássico mesmo. Sim, tá bastante bem diferenciado. Sim, mas vocês começaram sendo mais uma coisa do que outra, como que... Tem até uma, a Ring Freud, que foi a última coisa que vocês lançaram, que ela é de Londres, né? Como que vocês acabam atingindo, assim, abrindo mais ainda o leque de artistas? Acaba sendo bastante por contatos, né? Tanto indicações de amigos, do tipo, ó, ouve essa banda aqui, ouve esse MySpace que tem a cara dessa noite, talvez vocês gostem. Quanto os próprios artistas também que procuram a gente com trabalho, falam, tem um trabalho aqui novo, ouçam aí, de repente vale a pena lançar. Né? Então a gente acaba tendo indicações de vários lados. O Hanging Floyd foi uma indicação que a gente recebeu do pessoal do Labirinto, que eles se conhecem e tal. E aí a gente, eles falaram, ouve esse trabalho, que eles estão lançando coisa nova, eles mandaram e-mail pra gente também com um link pra download. A gente pegou, ouviu que tinha tudo a ver pra lançar. E tá aí, foi o último lançamento da Sunwave. E a gente tem já dois lançamentos que já estão no forno, prontos pra serem publicados. Eu acho que dá até pra adiantar já. A gente tem um trabalho novo do pessoal do Team Radio, que é de Recife, que até tocaram aqui em São Paulo no final do ano passado. Eles estão com um trabalho bem bacana, mais voltado pro shoegaze. Então vão mandar pra gente já a questão de dias, em breve a gente já publica. E um outro que tá no forno também, pronto pra sair, é um disco de remixes do pessoal do Elma, que é uma banda aqui de São Paulo, que eles pesam bastante, um lado mais voltado pro metal, mas meio post-metal, meio inclassificável. E eles estão com um trabalho aí legal, assim, de remixes que vários outros artistas fizeram, também estão prestes a ser lançados em breve e já prontos pra downloads. Legal que você citou a galera do Labirinto, só mandar um salve aí pra Muriel, né, que fez a conexão aí pra gente chegar até o programa, a Muriel lá da Dissenso, né, do Labirinto, da Dissenso, aí também selo voltado pra música experimental, em conexão total aí, juntando as forças aqui, né. Aí, inclusive eu tô aqui na casa de Dissenso, nesse exato momento, fazendo essa entrevista, porque a gente tá arrumando tudo pra fazer a reinauguração do lugar, do espaço pra shows. Vai ser inaugurado agora, nessa sexta-feira, com o show do Soundscapes e o show da Herald Lane. Então, quem estiver ouvindo aí, quem for de São Paulo, mesmo de fora, quem quiser vir aí para São Paulo para prestigiar, estão convidados aí. Vai ser sexta-feira agora, dia 19. A reinauguração do espaço. Da hora. Perfeito, perfeito. Bom, vamos anunciar os sons, então. Agradecer a participação aí, man. Tudo, legal. Tudo de bom, sucesso aí em todas as empreitadas. Tamo junto aí nessa conexão, juntando forças aí. Bom. Tem alguns sons aqui. Eu que agradeço aí, o espaço aí, legal pra caramba fazer essa entrevista aí. Pô, tamo aí pro que deve é que precisar. Vamos anunciar os sons aí, acho que é legal citar, né, que a gente já falou, mas relembrar que são extraídas das coletâneas aí da Sinewave. Quem quiser, sinewave.com.br. Tudo gratuito pra baixar, vários álbuns, inclusive essas coletâneas que é meio que o essencial da Sinewave, segundo o próprio título. A gente separou aqui Soma, pra começar. Logo depois, We Are Sheep Among Wolves. Depois ainda, K.O. E pra finalizar, do Electrum. Você tem alguma coisa pra comentar? São grandes bandas. São grandes bandas. Não, então, é que eu achei interessante, assim, a gente fez essa seleção pra mostrar que é bem diverso, assim, os artistas que fazem parte do selo mesmo. O Soma é mais um experimentalzão mesmo, né? Bem guitarras e bem efeitos. E We Are Sheep Among Wolves é da mesma galera do Jennifer Lo-Fi, né? Isso, é o guitarrista, um dos guitarristas da banda. Logo depois o K.O., que tem essa música bem, digamos, árabe. É, bem meio egípcio, né? É bem bacana essa música. Inclusive a participação do Lenny Gordon, que ele é um guitarrista famoso, tocou com o pessoal da Tropicália nos anos 60, ele faz participação nessa música aí. Que massa. E pra finalizar, do Electrum, que já pesa mais na guitarra ali pra finalizar nosso programa. Shoegaze é clássico, né? Muito exatamente. Massa demais. Obrigada de novo aí, viu, Elson? Bom, eu que agradeço. Muito bacana essa iniciativa aí. Então vamos de som. Independência ou Marte. Escute diferente. Travou o Rivendell. Mais um momento... Quem sabe faz ao vivo, improvisa. Acho que o Elson tá liberado. Tá com a gente ainda aí, Elson? Eu tô aqui, ouvindo. A gente teve um pequeno probleminha técnico aqui na hora de rolar o som, já estamos corrigindo, daqui a pouco a gente vai. Se você quiser ficar aqui improvisando com a gente, batendo um papo com os ouvintes, tá convidado. Sem problemas. Acho que é legal, você falou, né, acho que é legal pra dar uma anunciada melhor, então, na noite de sexta-feira, né, que a gente falou meio correndo aqui e tal, tempo... Legal. Recorrido, dá uma reforçada nas atrações e tudo que tá rolando. Só puxando uma memória que o jovem lembrou da Muriel, e quando a gente fez a entrevista com ela sobre a dissença, ela falou da casa, né? Foi justamente quando tava passando por uma mudança de endereço, se não me falha a memória, iniciando a reforma. E agora bateu essa coincidência de a gente tá falando com você para as vésperas da inauguração, bem bacana. É, legal. O dissenso tem diversas atividades, né? Diversas iniciativas deles. Eles têm uma loja de CDs, de vinis e toy arts. Tem espaço para shows que a gente está reinaugurando agora, que já estava aberto até algum... É um estúdio, espaço atrás, de shows, tá, né? Agora está reformando com uma cara nova, tal, né? Com uma proposta nova. Inclusive, a gente está fazendo várias festas, a gente está promovendo várias festas de sites. Então, a gente, na sexta, no sábado, agora dia 20, tem a primeira festa do Skulmenhel, que é um site famoso aí, mais voltado para a cultura pop em geral e tal. Eles estão promovendo a primeira festa deles aqui na Dissenso no dia 20. No dia 27, tem a primeira festa do Urbanac, que é outro site também de cultura pop. Eles vão começar a fazer uma festa nova aqui. E vai ter também a festa da Sine Wave no dia 2 de abril, com a Soma tocando. Já, por coincidência, a Soma vai fazer show aqui no dia 2, junto com uma banda uruguaia, de post-rock uruguaio, chamado O, que a gente vai divulgar depois, até mandar um e-mail pra vocês e tal. E no dia 3 tem a festa da Dissenso, que vai ter também a mesma banda do Uruguai, o O, mais a Hope and Collides, mais o Ordinária Hit. Então tem bastante festa aí, bastante barulho a ser feito por aí. Essa banda vai passar aqui por São Carlos também, em breve notícias oficiais. Ó, louco, hein? Qual, o O? É, acho que sim, mas estamos em... Né, é cedo pra anunciar, mas tudo indica. Pô, muito bom, não percam, que parece muito bom. Pelo mais pace que eu ouvi, parece sensacional. Eles vão fazer dois shows aqui na Dissenso. Bem massa. Bom, valeu demais. Problemas corrigidos aqui. Legal, né? Essa conversa rende, né? Não é só enrolação, na verdade. Tem muito conteúdo pra falar. Mas em outras conexões aprofundaremos todas essas vibes aqui. Vamos de som agora. Os ouvintes devem estar sedentos por experimentalismos e outras coisas que pré-anunciamos aqui já. Então vamos de som aqui. Independência ou Marte. Escute. Beleza. Diferente. This is the first Sunday afternoon of our crusade here in Los Angeles. We've only had two meetings so far, and the attendance has been phenomenal for the first two or three meetings. It's been the largest attendance for the first three services we've ever had in any crusade in the United States. And to see this tremendous crowd on a very hot Sunday afternoon, sweltering in this heat, is an amazing thing. We get a little bit of breeze, and some of the people have found shade up here, I see. But by and large, most of us are right out in the sun. Now today, I want you to turn with me to the 15th chapter of Luke's Gospel. Here we have the story that Jesus told. Three stories that Jesus told. It's a very wonderful thing to study the teaching and the ministry and the preaching of Jesus Christ. There are several things that stand out about his preaching. One, his preaching was always simple. The common people heard him gladly. He said profound things in a simple way. Secondly, Jesus always preached with authority. He spoke as one having authority. You never had any doubts about where Jesus stood on any issue. He spoke with authority. Thirdly, Jesus never gave a sermon but what he used illustrations and stories. He always told some simple story to illustrate a profound spiritual truth. And here Jesus is visiting in the home of some of the publicans and sinners. Now many people of that day condemned him for going with the publicans and the sinners. It's true that the Bible teaches that we as Christians are to be separated from the world. But we are to be separated also in the world. We have to go into the world. The scripture says that God sends us as sheep among wolves. What could be more dangerous than a sheep in a pack of wolves? And that's exactly the position of the Christian today in the midst of a wicked and perverse generation. We are sheep among wolves. And Jesus never held himself aloof from society. He went to the various things that the world was doing. He never compromised. He never participated in evil. But Jesus always invariably used it as an opportunity to witness. He used it as an opportunity to proclaim the gospel, to preach. And on this occasion, there was no exception. That in spite of the fact that we've gone astray, and we are living separated from God, lost, facing judgment and hell, ending in destruction, the Bible says that God loves us, but more than that, God is searching for us. The shepherd left the 99 that was safe in the world, and went after the one lost sheep. The interpretation of that passage may be that there are thousands of stars and planets out in space, over 1 billion in our galaxy alone, and that this earth is the only part of the universe that is lost from God. Independência ou Marte, chegando ao final. Que programa especial, cara. Maravilhoso. Sublime. Bom, antes pedir desculpa, né, porque a gente não vai ouvir inteiras duas últimas músicas anunciadas, né, por causa do problema técnico, mas a gente, assim, nada é problema aqui, na verdade, né, a gente transforma problema em solução. Problemas em oportunidades. Problemas em oportunidades a partir da metodologia de Yoshiaki Shimbo. Aí um grande salve. Filosofia simbólica. Filosofia oriental simbólica. A gente escutou o Soma, né, o We Are Sheep Among Wolves, e a gente tá escutando o K.O. aqui no fundo. Semana que vem a gente vai escutar o Do Electron aqui em algum outro bloco aqui do programa. Esse foi o brado retumbante da Sine Wave. Agradecer ao Welson Freitas que entrou com a gente ao vivo aqui no Portafono. É isso aí, antes da gente se despedir e mandar os salves. Tem que falar da promoção, cara. Bah, então bah. Vai dizer que então vai fala dizer. Da promoção. Tá, vou falar da promoção então. Aí, sensacional, a gente inventou uma promoção hoje, principalmente para os ouvintes que estão assistindo a gente, né? Mostra ouvintes lá, que estão assistindo lá, a gente na Twitchcam. Chaveirinho da Rádio Fiscar, mais o SMD Transmissões Independentes, que é o nome, né, do quadro do programa, que é um especial da rádio também, né? Um programa especial, um projeto aí, digamos, quase único. Aliás, o Mário, ele faz o Caixa de Som, que é um programa com bandas ao vivo lá na Rádio EBTK, onde o programa passa também. Então, um grande salve a Mário Pertilli, vencedor aí da promoção. Mário Pertilli, da Rádio EBTK, parceiro aí. Vocês que estão ouvindo na Rádio EBTK, sim, ele ganhou. Salve a todos os outros ouvintes da Rádio Rock Alive, Fora do Eixo e tudo mais. E um grande salve ao nosso querido amigo Nié Carezato, Daniel Carezato. Foi ele, na verdade, que ganhou a princípio a promoção, que escreveu o primeiro. Mas como ele toca como no ele disco... é um picareta. Não, velho, ele toca no disco aqui. Meia não. Dúzia de três ou quatro. A gente já tem. Ele não tem, cara. Ele disse cara. Que não tem, a gente vai reivindicar o dele. É. Vamos dar, vamos encaminhar. Vamos encaminhar. Bom, Mário ganhou, a gente vai ver a melhor forma de te entregar em mãos o mais então, rápido dois possível. Ganharam, né? Os dois ganharam. Um porque tocou no disco e outro porque... E o outro porque tweetou. Bom, valeu geral, galera. Pico no Twitter... Não dá nem falar a quantidade de gente que se comunicou com a gente, senão a gente vai ser injusto, né? Senão a gente vai ser injusto se a gente citar um nome ou outro aqui, que foi muita gente se comunicando com a gente hoje. Cara, eu só quero convidar as pessoas pro lançamento do Ponto de Cultura Independente. Então convida da melhor forma possível. Nessa quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, na dia sede 18, do Massa né? Coletiva, dia 18 de março. De março. Aqui em São Carlos, rua 7 de setembro, número 2053, com a presença ilustre de Célio Turino, Pablo Capilé e diversos outros convidados aí lançando o projeto Independência ao Marte Conexões Solidárias oficialmente aqui em São Carlos. E um salve pra galera da Teia, que viabilizou todo o evento e está realizando também o Quão Negros Somos todo este fim de semana aqui em São Carlos. É. Bom, que você está escutando a reprise no sábado, esse programa aí participa das atividades do Quão Negros Somos. Quem estiver escutando antes, vai lá na sede do Massa Coletiva, rua 7 de setembro de 2053, e participa do lançamento do Ponto de Cultura Independência Mate Conexões Solidárias, com discotecagem radiofônica, Delírios de um Cinemaníaco, alguns trechos. E Big Brothers ao vivo de coletivos. Nossa, por todo o Brasil. É, se vocês gostaram das câmeras hoje, não perdem por esperar. Ai, ai, ai. Acabou, bom, né, gente? Semana valeu. Que vem tem mais. Acesse independenciamate.blogspot.com, tracklist, link pro vídeo, fanfarrão aqui. Falou, falou que semana que vem tem mais.